5, autorizado o táxi, porte ingresso, papai, uniforme, Eco Maico. Meu Oscar agora autorizado, final no 7, vai ser o número 2 do Aposo Pista no 7, tocando a nave da Força Aérea, passando o marcador externo, vai enquadrar como número 2, evitando o simultâneo com o próximo da pista 10, ok? Negativo, estamos só contrato do lado externo. 63 no 4, Oceaner, no solo aos 2-0, libera a próxima direita, na Foxtrot 129 para taxiar. Liberar a direita, Foxtrot 129, 63 no 4. Agora 5 trim embaixo travado, limpo já 3. Gente, eu estou com o Serra 150 na conta, final da pista 17, já com pouso autorizado. Continua agora a liberação, limpo 03. Guardando a liberação 03. Liante 0563 no 4. Temos duas aeronaves final no 7 para pouso, ok? 4065, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3325, 251 com Recife, uma boa tarde, 4065. Título 0, pouso autorizado, vento de 120-14, limpo. Livre pouso 120-14. Táxi autorizado, Juliette, até deixando a interseção Oscar livre, por gentileza. Confirmando, senhor. Deixar livre a interseção da Oscar? Afirmativo. O Índia November Alpha no solo aos 2-2, libera a esquerda. Aguarde para prosseguir até o Pat 4. Manter livre o acesso ao PAC 4 ou o Jesus pode alinhar na ONU 7? Não, tá livre a interseção Oscar, tô com o Elanda na curta final da ONU 7, ok? Ah, tem uma chance, vai manter a espera na Oscar. Negativo. Quilo Romeo Oscar, livre pouso 110 com 15, piso 7, Romeo Oscar. Livre pouso 7, que Romeo Oscar. Olympus 03, no solo 23, o pátio militar, se tiver condições pode fazer um 180 sobre da pista, pode liberando a pista direita via interseção até o, para o pátio militar. O 03 livra na Eco, chama para cruzamento, grato. Ok, a direita via Eco, reporte na delta para cruzamento, Olympus 03. Passará 03. 32, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado LS. Para 2000 pés, ajuste 1012, azul 4032. Oh, ali é para cabeceira então, por gentileza, ok? O Mike, papai uniforme é com o Mike Golf, tem condições de taxiar até a próxima cabeceira e liberar a primeira interseção esquerda por parte 4. Vai seguir o César à sua frente então, que vai ingressar na pista, ok? Índia November Alpha, táxi autorizado até o pátio 4, Índia November Alpha. Oscar no solo aos 2-4, após o ultraleva à sua esquerda, vai ingressar na pista, libera a esquerda, frequência livre no pátio 5, para estar. Boa tarde, Mike Eco Delta, prossiga. Eco Delta, acionamento a critério, está autorizado Manati, mil pés. Aciona 0143 no transponder. Corredor axé, após decolagem direita. Livre cruzamento 03, uma boa tarde. Acionamento para táxi 1186, bom voo, Delta. Voo no 649 para puxa sonar, está no 43. Prossiga, Romeu, até o Tango. Atinge, mantém o 045, vai manter o nível 045, Romeu, até o Tango. Gente, 045. Gente, Tango de Abravo. Ativo, vai observar o minuano na sequência, olhar e manter, ok? Vitor em Juliette, 110 com 14, livre da colagem, Júlia. Boa tarde, está 3955, informação óbvia, Guarulhos, nível 3, 20. 3155, está autorizado para Guarulhos, o 340, copia? Copio 340, autorizado para Guarulhos, 340, pela Upper Whisk 50. Decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Aciona 5425 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado o nível 340 para São Paulo, Guarulhos, Upper Whisk 50, decola da 10, da El, Leda, Bidev. 5425, transponder 198, controle Salvador, tá? 3195. Contentamento correto, última proposta, tá? Amarelo. Bom, gol no 649 para puxa acionar, remota 12. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, gol no 94, gol no 649. Autorizado, chama táxi, já faz. Radial, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia, Juliette. Iniciar a curva esquerda para cruzamento imediato aeródromo. Afirmativo, se for autorizado, poderia fazer um voo sobre a praia a 500 pés até o corredor forte? Pode manter ali o litoral então e chamar para o cruzamento na final da pista 28, agilizando o cruzamento, ok? Na final da 28. Afirmativo, manterá aqui 500 pés pelo litoral e formará o cruzando a 28, ótimo que gosto. Obrigado. Tango via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 118-6. Altímetro 1012, tenha bom voo. Chame Torre 1-8-62, azul 4032. Boa tarde. Sua matrícula da aeronave é o Alfa Tango Tango? Boa noite. Salvador, boa tarde, azul 4032. O azul continua em aproximação, reporte quinta milha checado, azul 4032. Chamará quinta milha checado, 4032. 040, chegada a Bonf. 040 na Bonf, o noite é a cidade. Bonf, cruzamento autorizado, final da 28. Ao bloquear a parte de buraquinho, chame o controle 19-8 até a volta, é como é que ouve. Bloqueia um buraquinho, chamará o controle, é como é que volta, até a volta, obrigado amigo. Nada, depois eu mando a conta. Bora, você sentiu como é que é aqui. Beleza. Supa 032, 5 milhas da final, baixo já travado. 5 milhas final, avistado, checado, 110.14, foi autorizado. Repouso, Supa 032. Eco Delta, boa tarde. Libertar que chama ingresso no 7 para decolagem. Que potência, 7. Congoro 649, ponto de espera, visual cadernado final. 7, 649, boa tarde. Mantenha o ponto de espera após o pouso do Embraer da Azul, aliás, manter. Após o pouso da Azul, aliás, manter no 0, Goro 649. Atingimos e mantemos 2.500 pés, Índia Júlio. Gente, Índia, Vitor, Índia Juliette. Carajá, 1-2. Recife, correção. Chama Salvador na 7-19-8. Show, Papai Uniforme, é como é que golpe no através do buraquinho. É como é que golpe vai se afastar até quantas milhas do corredor forte? Inicialmente a 25 milhas. Gente, reporte na 20ª. Positivo, reportando na 20ª, é como é que golpe. Dragão 04 padrão, chama para decolagem, então o Sikorsky da Líder, acionado no pátio 4. Quem fica atento, chama para decolagem. Guardião 05. Sente ou vai ter o pátio 4? Ativo, autorizado então, tentando o Sikorsky da Líder. O vento é de 110.15, livre decolagem, Guardião 05. Tempo de voo? 5 ou 15? 37. O azul 4031, solo 35, liberou 121.9. 121.9. Autorizado, Morro de São Paulo, 1000 pés, decola da 17, corredor Axé, após decolagem direita, 0195 no transponder, 119.8 a frequência do controle. vamos alinhar e manter a porta lá de volta. Afirmativo, para táxi 118.6. Gente, Tango de Bravo. Azul 4032, prossegue de Alfa, me chamando antes da Juliette. Antes da Juliette, Azul. Tamo para ingresso, Alfa Tango, Tango, pista no 7. 5, declarado 36, na pula do farol de Itapuã, aguardando transferência, Guardião 05. Itapuã, aguardando transferência, 05. Guardião 05, transferência agora 19.8 até a volta, Guardião 05. 19.8 até a volta, 05. Teleporte pronto para dar ingresso de decolagem. Boa tarde, Guardião 05, prossiga. É, decolou de Salvador, vai para a linha do litoral, mantém 500 pés até o centro da cidade, no setor de Nordeste de Amaralina. Contra de Salvador, muito boa tarde, é o Pantanal 4720, transfere frente da Oscar. Gente, Guardião 05. Pantanal 4710, identifique, desça ao nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, Pantanal 4710. Um gol no 649, decola, passa 2 mil pés na saída da Eltra São Leda, solicita final nível 1 no 60. Autorizado, puxa no 07. Deputosa, passagem 2, puxa, confirmação de nível. Foram 649 aguardando. Quatro-nove autorizado, nível final 160. 160 final, 649, grato. Olho Salvador, tá batendo o Romeu até o Oscar no Travão de Vera Cruz. Romeu até o Oscar, ingresso corredor Interlagos, reporte na rotatória. Romeu até o Oscar, ingressará no corredor Interlagos, reportará na rotatória, Romeu até o Oscar. Gol no 807, desça e mantenha 040, vetor para sequenciamento. Curve à direita, voe na proa 240, limitado localizador, reduza para 220 nós. 240, 220 nós, reduzindo vetoração. Tranquilo, é o Tango de Bravo, tá na bandeira de Guatemi, está autorizado, vai até o estado de Pitocô. Negativo, Tango de Bravo, mantenha-se no corredor visual, informa o tráfego do Guardião. Helicóptero da polícia, 2 milhas, exposição de 1 hora no rumo oposto. Está visual com o tráfego? Recordou com o senhor. Está visual com o helicóptero da polícia militar à sua direita, posição de 1 hora, 2 milhas? Positivo, está visual comigo. Gente, negativo o Pituaçu. Mantenha-se no litoral, Tango Índia Bravo. Vai manter o litoral, Tango Índia Bravo. Guardião 05 está visual com o Tango Índia Bravo, está aqui passando já através dele. Vamos lá, Aradão. Voto 67. Gol no 396, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, reposto estabilizado LS. 2.012, autorizado LS, passou no 0. Gol no 396. O vento é 110 graus, 16.9, livre decolagem Alfa, Tango, Tango. Carajal no 2, controle, como recebe o controle? A decolagem? 050, Pantanal 4710. 050, Pantanal 4710. Beleza, foi o seguinte, chame para ingresso, Mike Eco Delta. Controle, Família Bravo, está no Través do Pitaçu. Vai retornar? Vai retornar, senhor. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 1 no 8, 6 dúzia, chamará Bravo. É do Axé, voltando para Salvador aqui. Ficará atento ao tráfego, 2198, até a volta. Ok, senhor. Subindo agora para 1000 pés, o Alfa Sagotar, até a volta. Tango Índia Bravo, centro do tráfego, decolou um Lucenza 402 da pista 17, já cruzou 500 pés aí, quase atingindo a 1 no meu pés. Mantenha 500 até a vertical do farol de Itapuã, aguardando direto pro parte 4. Positivo, tem alguma aeronave na final da Delta, sabe? Tem uma aeronave aproximadamente a 12 minutos da cabeceira, tem condições de agilizar e cortar até o parte 4? Tem, só vou autorizar, só vou dar uma coisinha aqui em cima do Alphaville. Um já tô indo direto pro 4. Ei, Léo. Afastamento então do Alphaville, que a gente coordena melhor. O tráfego tá um pouco veloz na final, ok? Positivo, eu tô aqui, já tô próximo ao Alphaville já. Gente, eu vou pagar o seu tráfego aí pro tráfego da Gol. Já tá aí na nona milha já, ok? Provisório mesmo, acho que dá pra mim superar ele. Gol no 807 esquerda pro 1120. Na ponta grave, senhor. Só ponto de da 10, torre 286 também. Na QTH de origem. Claro, bom 396. Só 396, chame torre 1 no 8 decimal 6 dúzia. 86. Vocês estão um pouco perto aí do aeronave, está aproximando para a final da 10. Positivo, você vai voltar para o Itapuã. Afirmativo, se tiver condições, eu aproximo para 35. Certo, vai para 35, dá para ir. A gente aproxima a cabeceira 35, a gente está aqui abaixo da altura do Pátio 4 na sequência. Tráfico já 1 milha marca 800. Beleza. Bolo 396, escuta a torre. Afirmativo, bom, 396. 8. Gente, é o 807, é uma aeronave, a gente está recebendo dois alvos aqui. Avistado, checa o trem, o vento é 110 com 14, tem o pouso autorizado. O tráfego vai manter o farol de Itapuã aguardando o seu pouso. Teste do tráfego, com 396, pouso autorizado na pista 90. E o Tango Índia Bravo, aproximação para a vertical da cabeceira 35. Na sequência, baixa altura para o parte 4, vai ser autorizado. Pode, senhor. Está ciente, Tango Índia Bravo. E nós temos no lateral direito da cabeceira 35, o pessoal da Infraero fazer manutenção e corte de grama, ok? Fora da pista, na lateral direita, tá a sua aproximação. Positivo, os pacientes também estão me gravando. Jau no 2, controle. Escuta. Cara, Jau no 2, como recebe agora? Gente, qual a sua posição? Quer que o Delta copiou a torre? 375, Carajá, 1 no 2. 4375. Estacionado, 4375, Carajá, 1 no 2. Gente, reporte no através da Ilha de Veracruz. Vai reportar no através da Ilha de Veracruz, Carajá. Controle Salvador, Papa Nepal, Meca. Eco, Mike Golf para o regresso. Eco Mike Golf, ingresse no corredor Interlagos para o regresso Eco Mike Golf. Gente, a informação permanece aqui antes do... Curta, assim que liberado tem condições de decolagem imediata? Sim, autorizado, decolagem imediata, pode passar aqui na nave. Gente, inicialmente olhar e manter e vai preparar para a decolagem imediata quando autorizado, tá? 3155. Pode passar aqui na nave, a linha... Um pouquinho embaixo da transmissão, se puder checar o equipamento por gentileza. Positivo, está autorizado a alinhar e manter após a passagem da aeronave, 3155. Agora sim, alto e claro. Botão de abalo, aproximação 35, baixa altura até o pátio 4, autorizado, 120 com 15. Reporte livrando a pista, estou com o Sikorsky alinhado com a cabeceira 17, ok? Ok, paciente, tá de abalo, baixa altura a 35. Boa noite, 07, torre. Romeu, hotel Tango, controle. 06-1807, corrigindo. Continua a aproximação pista 10. O 321 Natan está alinhado, aguardando o 37 da companhia liberar a pista. Thanks. Trolley, passou outra vez para da barra, logo para tentar. Deco Delta. Frequência de autocoordenação, informa o tráfego força aérea. Um bandeirante mantendo o corredor Vera Cruz a 1500 pés. Ok. O Alfa Delta vai tentar coordenação com o mesmo. Volo 396, no solo 46, direito 129. 39, 396. Delta Altano, na escuta do gol. 55, vento 820 com 16, livre decolagem. Iniciar um 3155. Volo 807, passando externo, Airbus da Tânia e seu rolagem, agora liberação, vento é 120 com 14. Gente, agora. Tango de Abravo, considera o solo aos 46, frequência livre, parte 4, Tango de Abravo. Tango de Abravo, na livre, na parte 4. Isso, ajuste no 0, no 2. 3000, personal 470, 32. Controle Salvador, boa tarde, passaria 22, resumo de informação Oscar. 2231, identifique e desça ao 070 na chegada a Mari. Identifou 070, Mari, 2231. Carajá, 12, informa o tráfego, posição de 10 horas a 5 milhas, mantendo 1.000 pés. É um Charlie 402. Controle Salvador! Após a passagem do 37 da Gol, ok? Gol no 807, foi autorizado pista 10, vento 120 graus, 15 nós. 7, viu qual é o 907. Bora. Bordará na rotatória, rodou até o outro. Carajá, 1-2, controle. Carajá, 1-2, estamos só chuta. Carajá, 1-2, informe a proa que está mantendo. Está agora na proa 097 no Través de Vera Cruz. Gente, deverá ingressar no corredor Interlagos, o Carajá 1-2. Gente, ingressar no corredor Interlagos. Carajá 1-2, aciona identificação, não recebo seu transponder ainda. Identificou o Carajá. 16 está livre, Mike Eco Delta. Israel. 3155, suba ao 340, vigilância. 340, 3155. Qual o número de pouso para o web 5729? É o número 25729, reduza para 2009. Reduzindo. Passareiro 2231, reduza para 2109. Reduzindo para 2109, passareiro 2231. Carajá, 1-2, informo que não recebo seu transponder, reporte técnica, pois o voo no espaço aéreo Charlie, operação radar, é proibido. Confirme. Reporte para manutenção, não recebo seu transponder, deve estar com algum problema, eu vou no espaço aéreo Charlie, que serviço radar é proibido. Sem transponder. Tá, a gente vai verificar o transponder Carajá, 1-2. Pantanal 4710, desça para 2000 pés, reporte estabilizado em LS. 2000, reporte estabilizado em LS, o Pantanal 4710. Solos 49, direito 129. Direita 219, não é interessante. Tá no corredor Vera Cruz, ingressando na boca da Bahia, todos santos. Tô recebendo.